Aí chega ali, olha o sapato do padarejo. Vamos lá. É, isso aqui e... tudo, ó. Tipo, Maria, o Miguel e a Cielo com as aqui. Esse cenário que foi inspirado ali naquela no papel de parede. Tá? Então, aqui é um abismo gigantesco. Tá? Vocês já estão voando lá, vocês não conseguem ver o fim. De dentro desse abismo, ele manda uma luz tênue e calor. Conseguem ver vaporzinho de água subindo em espirais lá de dentro. Exato. Não tem calor emanando aqui dentro. Vocês viram uma lumina, uma luz, não sei se tem ali na frente, tá? Exatamente como eu mostrei aqui. Tá? Aqui tem uma ponte em arco, que é uma sobe aqui e depois desce. Tá? Esse nível aqui está cerca de 3 metros mais baixo que esse aqui. Um nível aqui. Ah, não, tá. Passou o tempo e estava quentinho. Sim, já estava quente. Exato. Já tiraram o casaco. Até porque alguns de vocês estão até com roupa molhada, né? De óleo, né? Não, de óleo e depois de chuva, né? Vou lavar o óleo, mas deixa eu ver. Correndo vigiando a cara. Aqui existem diversas celas, tá? Todas elas fechadas. São gaiolas. Com barras de metal. São gaiolas com barras de metal. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove celas ao todo aqui, tá? Todas elas são gaiolinhas de 3 por 3 metros, tá? Barras de metal grossas e o teto é uma placa de metal. Todas elas se encontram no chão. Rola a percepção dos dois pontos de metal. Vocês estão sob ataque. O outro vai ficar outro. Então, sob ataque, vamos lá, fala como presta atenção no ambiente. 16. 11. Tá, dá pra ver que tem duas células ocupadas por mim. Um, dois, um. Certo. Na. Na quarta cela, Biel, você consegue subir. Depois, na sétima série você consegue ver o bruto e não dá pra saber o que é. Vocês olham muito de relance. Tá? Quem é esse? Você foi, já foi no do lado de cá. Tá? Tem o final aqui do, da ponte, que é um. Como se fosse um pátio redondo. Tá? Daqui pra cá tem um degrau, daqui pra cá um outro degrau. Tá? E aqui vocês veem habitações dos alunos todas em ruínas. Tá? Cada portinha dessa é a entrada de uma casa, as casas todas coladas, todas amontoadas no paredão que está aqui atrás. Tá? No paredão, todas amontoadas, esse paredão aqui pra cima. Tem diversas casas aqui dos anões, todas elas em ruínas. Tá? Algumas casas, essa aqui, por exemplo, ó, a vista aqui, ó, a parte que está aqui, ó, dessa casa aí, a parede da frente dela tá toda destruída. Tá, que seria melhor nessa casa aqui, ó. Fazer uma. A parede dessa casa tá caindo aqui, ó. Tá. Lá no fundo, ó. Continua, mesmo aqui que você tem duas escadarias que sobe. Essa escadaria ela sobe e entra pra algum salão enorme. Hã? Que seria esse outro aqui. Tá? E aqui a escada sobe e aqui dá acesso a um outro salão grande, que é essa outra entrada. E esse aqui é outro. Tá? Vocês veem que tem duas escadas aí que dão acesso a outros níveis. Tá? Uma que começa aqui, vai serpenteando lá por cima. Tá, que é isso aqui, e atravessa esse portal. A outra escada começa a vir serpenteando e ela entra numa caverna daqui. Mas é ali onde eu apontei mesmo. Por baixo desse ar, tem uma caverna. Essa escada que ela sobe e tem que iniciar com a gente. E aqui, no meio da ponta. Por aí. Ele tá chamando ela. Ele tá chamando ela. Ele agora. Vai te trollar! Por que você acha? Por que você acha? Porque a sua personagem cega, eu vou ver ele sozinho. Mas nem na ajuda dos outros, né? Ele sabe que vale, mas porra, pô. Você sabia que tinha pagado esse ingresso? Tem? Tem, tá. Sério? Não é 2 mil euros à toa. Pô, é, eu tava com 2 mil euros. É, a gente. É, eu tava com 2 mil euros. Aí, Zimba. Opa, correu tudo. Mas se você for cego, for com tapa-olho, você vai morrer. Não pode me aprender. É verdade. Eu não paga. Pior que paga. Paga. O Victor Caparica, ele é certo. Já foi complicado. De filme. É uma parece meio estranho desse filme. Você nem foi aqui, não tem. E pagou ingresso. Ninguém foi ver o UFC? Pior. Né? Se lembra da pessoa. E aí, surfou a essa. Tava o Lemão junto, né? E aí o Lemão narrando pra ele. Olha, Lemão, o que aconteceu agora? Ele tá dando um socão na cara. Agora eu tô falando. Nossa! Nossa! Nossa! O louco! O louco! Vai, vai, vai! Tá acontecendo, tá acontecendo. Nossa, nossa, nossa! Nossa, o louco, você viu, galera! Ele ficou cego, velho. Ele ficou cego, eu vou ter que cuidar. É, cara. Ele podia ficar na sua casa, ele foi fechar assistindo. O pior foi um filme de Charlie Chaplin. Você vai dormir, não vai acontecer nada. Normalmente, se você fizer uma com quadrinho, você sai assistindo Titanic. Tá muito foda. Tipo, eu sou o rei do mundo, ele imagina o cara assim. Ah, eu já sei. Eu sou o rei do mundo inteiro. Nossa, se dá um relâmpago aqui agora, dá pra perto. Eles caem forte esperto. O cara parece que eu vou lançar o bico. Seria legal se a gente destruísse a conta. É hit kill. Verdade, se a gente voa. Mas se a gente precisar. A gente tem que dar uma olhada. A gente acha que o combate não vai entrar, não. Mas, ó, essa é a foto. Ele tá assim, irmãos! Continua, vai até o bagulho da Bianca, só que Para com essa porra. Não. Para com essa porra. Simbolizar, né? Tem o dobro, bicho. Não, é isso mesmo. É no máximo 40. Vou usar o continente só com parede de força. É todo mundo batendo e voltando. Isso é interessante, porque ele foi bem batendo. Deve ser mesmo. É interessante. Eu acho que é 60 aqui. Opa. Barril de ano. Bom. Ah, foi barril de ano? É que nós vamos fazer. Ah, foi barril de força também. Por aqui. Tem acesso? Não, eu acho. Ele tem mais 10, pô. Não, mas tá jogando com a o dia também só tira acima de 20. Ligeirão. Então, ela tira 2 e eu tiro 1, só que ela tem menos 1, e aí fica 1, mas como ela tem menos 1, eu mando pra ela. Você é triste, né? Eu tenho mais 6 de bola nesse aqui. Mais 2. O máximo é mais 13. Posso matar o máximo pra mais 18 metros. Não, é que por causa da Rob Bruno, mas se fosse com o sistema normal, o meu máximo é mais 13. Eu acho que vou me dar uma vez só, assim, depois eu. Acho que sabedoria, o melhor você nem se toca. Mas só no do 20. É. Você ia ter um teste. Eu vi que tem pra. Atenção. Eu já tenho que fazer 2 do 20. Enquanto você ganha uma vez por turno, mais 5 de dano. Enquanto eu ganho uma inspiração bárdica. Quando eu não tiver. Deixa eu ver se tem 18. 18. 18 são 12 quadrados. Tiro. 18 metros? Ah, ó. Tiro. Você vai buscar no fundo. 10, ó. Isso daqui é 18 metros. Tá pelão. Vamos aos fichas na minha frente agora. Ah, eu ganho todas as fichas. Não, são muitas fichas diferentes. Não tem só um tipo de ficha. A nossa ficha. Não. Ó, esse daqui, ó, não vale mais. Tem Orc, tem Rob Goblin, tem Rob. Ah, esse. Você vai pegar na sua ficha e ele tem. Não, não precisa fazer nada. Eu não sei se agora, é só para rasgar, né? Pô, beleza. Pô, talvez eu faça isso, né? Pô, mas os caras vão cair aqui, só o barulho, né? Porque os caras param de barulho, tá forte. Ah, que tá forte, ele tá um mago. O mago com uma dívida assim, nem o mago tem. E aí, é só uma rede. Tá. Tá, vamos lá. Onde vocês estão agora? Cadê vocês? Estamos aqui, ó, saindo da Rampa. Não, a gente eu não sei. Cadê as miniaturas de vocês? Ó, tá aqui. O Fred tá aqui, ó. Tá aí, caralho. Vem? Fica Inglês, não é inglês. Tira o bagulho. Tá aqui, ó, cara. Eu não te dominei. Aqui, ó. Mas eu não dominei sua mente, não, rapaz. Ó, você tem um irmão gêmeo. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho um irmão gêmeo. E você está vendo. É que esse era eu no primeiro dia da leitura. Eu achei que você que está no meio, ó, o Clérigo meio na Kaira tá aí? Ó, oh. Do tudo limite, né? Só tá faltando uma miniatura aí. A menina que é espadinha do Lars. O Lars. É genérica, passa pra todo mundo também. Gente, não precisa ficar tanto, acho. Não. Bom. Ok. Vocês aqui, o que vocês veem? Um relâmpago cruzando o ar. E atingindo inteiro o peito do Biel. É isso que você vai querer? É em mim. Em mim. Exatamente, sai do passivo. Pegou no meu peito. É isso que você quer? Eu quero. Não é o que eu quero, mas eu quero aceitar. Não, eu pergunto, não é isso que você quer? Você pode gastar sua reação e proteger os mais. Eles não pegam todo mundo sim. Por quê? Tem uma linha de 1,5 metro. Não é uma linha. Uma curva de 1,5 metro. Entendeu? Não é um sair um raio. É um monte de relâmpago assim. É icônico. Sai um raio, ele vai se dividindo assim. Daí quando atinge você, são dezenas de raios atingindo o seu peito. Vai ser a sua reação pra poder. Foi o que a gente falou, pra proteger o Lula, só pra proteger o Lula. Ok. Beleza. Então tá, vocês não tinham rolado o teste ainda na segunda ação, certo? Sim. Olhem o save de destreza. Ah, não. Só ele, irmão. Esse aqui. Ele vai tomar o dano por todo. Esse aqui, tá adiante. Ô, amarelinho, qual que tá? Olha o cinzinho. O que você tá jogando com o azar? Na verdade, é outro que tá puxando o azar. Ah, tá puxando o azar. Não falei? Ah. Ah. Mais 9. 26. O outro vai puxar o azica, tá vendo? 26. Ok. Posso ver quem vive. Tá. Se ele rola, você vai ter um pouquinho. Eu tô sendo cavalo. Foi menos. 19. Tá bugado. Ô, Nível, rola o teste com o Nível também. É porque sempre eu fico perto do 1, não é sempre fácil. Mas só vai ali. Se ele falhou no teste. Por quê? Ah, 84. Tá 21. Ah, deu 21? Isso falou 19 pra mim. 19 dados. Se fosse 19, tinha falhado. 21. Caraca. Você deu mais 5, viu? É, mais 5 ainda, porque é não se aplica. Não se aplica? Por quê? Não se aplica. Rola comigo. Mas é o amarelo. Mas não é a varinha. Ah, não se aplica, mano. Não se aplica. Nível não passou. Não se aplica. Se ele tirar 20 no dado ali e falar que não passou, não passa. Tá. O nível não passa, então o nível do marido não pode. Você passa, o marido também tá doendo. Ai, ai, passei. Então o que você pode fazer? Trocar seu teste pelo teste do nível. O nível passa e você não. Ou, se você quiser, você pode tomar todo o dano. Lá fez o nível e tomar todo o dano. Ele tá doendo, não mata. Hã? Ele tá doendo, mata. Você toma o seu meio e o dano inteiro dele. 14 de 6, máximo 84. Não, ele falou que eu dobrei o dano. Se você... Tem que passar pra ele. É, se você entrar, tem que passar pra ele. Você vai dobrar o estado? Você vai pra lá? Não, calma. Pode trocar seu teste pelo nível. O que é isso? Você puxa o nível de lado e o raio pega mais em você do que nele. Tá? Você pode se jogar na frente do nível, tomar o seu dano e o dele. E aí o nível não toma dano algum. Tá? Entre essas opções tem um. Todo dano. Tá, tá? Qual é a reação? Já gastei pra porta. E aí você. Assim é com a sua de boa. Ela vai tomar meio dano só. O nível não passa. Tá de boa, como é que acontece a cena? Ele dispara. Aponta a varinha pra vocês e grita: é lâmpago! E aí, é todo ambiente. Sai o raio da varinha, se divide em dezenas de raios, indo na direção de vocês. Tá? Aí você vê aqueles raiozinhos, você puxa as redes no nível, manobrando ele, tá? Do jeitinho que cai em cima de vocês. Pra escapar dessa magia. A esquiva de vocês dois, perfeita, de acordo com as regras que caem em cima. Só que falha. Como vocês viram, parece que os raios. Parece que os raios, eles serpenteiam como se fossem caligados em direção de vocês. Esses raios não são comuns. Eles vão indo na direção de vocês. Como você virou o nível com tudo assim para esquivar, os raios vão indo mais na direção do nível. Onde você salta da cela, se joga se pendurando no pescoço dele e fica na frente dele de costas pro Hobgoblin. Da onde está seu arco? Ei, segurando a crina do nível, ou ele fica de peito assim, pendurado na crina do nível. Tá puxando o cabelo dele. E aí tem que um monte de lâmpada atrás de você, tá? Aquelas faíscas, atingem o nível só de nível, tá? E algumas vão servir como uma direção de seguida. Seguinte. Já deu pra perceber, né? Não pra vocês, não funciona com ele. Não. Mas ele é parente desse aqui. Era aqui o dragãozinho. Esse combo Warlock Druida é um pra tanca. Só deixa ele usar os pontos de carne dela. Ela vai tancar. O último golpe é 5 mil. Guarda ela. É porque ela tem um monte de aí. 9 PV de vida. O nível ia cair pela metade. Você tá reclamando. O nível ia cair pela metade. Tá, vamos se roubar o Grial agora. Tá. Ciro, se eu cair, dá aquelas duas poções, tá? Demorou. Aí eu tenho ali atrás só. Eu morri de novo. Com uma reação, cara, do Robin. Sim, com uma reação. Não vai ser longo. Ou não. Depende, ele vai. Ele tá conduzindo quatro. Ao mesmo tempo, esses quatro. Ah, mas eu... Tá, vamos lá. Eu vou rolar por grupos. Esse grupo. Ela pode dar um teórico. Pra dar uma reação. Teórico. Eu vou usar um teórico pra vocês. Vamos lá. Ela pode dar um teórico pra fazer uma reação. Pode usar um teórico pra fazer uma reação. Jeff. É. Bem. O arco fez ele sozinho de novo. Todo mundo pode ter um teórico. Ok, tá. Quem tá próximo? Só. Próximos, próximos, próximos. Quem tá próximo ali até 18 minutos? Todo mundo. Todo mundo. Seguindo esse mapa. Théo, Lisbeth, Toff. Joguem um teste de percepção. Que lindo! Dois dados! Ele errou os dois lindos! Ele deu aquela estecada. Nossa! Mais dois pontos. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Acho que ele é bubi? Ele tá no bubi. Se eu jogo pra ele, tipo, vai dar um jogo. Não é pra você olhar com a mão nele, você não olhar com a mão nele. Você vê o céu enegrecendo, aquela chuva de flechas vindo na sua direção. Você pendurado lá no nível, pendurado lá no nível sem força já, seu corpo inteiro preto, cascas enegrecidas por cima da sua pele, queimaduras, surgindo instantaneamente. Seu corpo inteiro ardendo, tá? Você pendurado lá por uma mão, a outra mão você segurando o arco, ele já quase caindo. Você vê aquele monte de flechas vindo nas suas. Fora. Mãe, me ajuda. Dora. E então você vê, sozinho, seu arco funciona, faz aquele círculo de vento, aquele demoinho ao redor de vocês, e todas as flechas vão, batem naquela muralha de vento e são desviadas. Tá? As flechas elas vão para todas as direções, não atinge nenhum de vocês, não tem ninguém. Dora, ninguém tem nenhum sentido. Tá? Podia redirecionar a flecha, né? Podia redirecionar a flecha, bonito. Eu vou usar essa operação, eu vou usando o Iola e o Zoninho. Você gastou sua reação pra proteger o mundo. Não pra tomar todo mundo. Não, ele falou, você gastar as portas pra proteger os dois. Eu acho que você. Não, porque aí você tem que tomar os dois. Se você quer proteger os dois, você vai tomar mais uma. É, você cai ali. Eu acho que na regra eu vou ficar nesse combate contado. Por isso que eu falei. É, mais ou menos. Por isso que eu falei. O onde ela rolar o teste para essa passada. Na verdade, é bom agora. Agora. Vão ser 24 flechas. Uma ia ser isso. De acordo com as estatísticas, até mais. Né? Essa na gente aqui. Não, uma simples coisa não. Isso depende, né? Porque são 3 horas. Né? A mente é distribuída, é a maioria que está caindo. Tá, é ação. Segunda é ação, preparada é ação preparada. Ação preparada é ação de ataque e ação de ataque. Ação preparada é ação de ataque e ação de preparada. E ação preparada dos grupos aqui ou dos agora. Ação preparada desses da... Ação preparada dessa galera. Tá? Essa galera passa com o mundo. Chega lá. São preparados, eles levam um dash. São só hobgoblins, aqui embaixo são só orcs. Todos os orcs são aqueles orcs de pelagem branca. Tá, orcs brasileiros. Os hobgoblins estão também. Todos eles têm a roupa. Estão bem. Todos eles têm a pele mais pálida. Os pelos do corpo, vocês conseguem ver que estão à mostra, são brancos também. Tá? Eles são muito mais altos, mais fortes, mais robustos que os hobgoblins comuns. Tá? Isso vocês sabem. Só de olhar a fiscação, ele está bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. Esse aqui está super bem alimentado. Olha ali na vida da frente do eles, eles avançam ali e eles estão trajando. Indumentárias. Full plate. A rosa congelada no peito. E carregando todos esses daqui, espadas largas. São espadas que tem cerca de 1,80m de comprimento. E a lâmina delas dá um 5 centímetros. São armas enormes, grotescas. Tá? Na cintura eles carregam ainda bestas. Tá? Os hobgoblins daqui de trás. Os hobgoblins daí de trás. Também estão dentro do plate. Isso aqui também estão de full plate, estão todos armados com arco longo, tá? Arco longo. Estão todos aqui com arcos longos, e pra quem não sabe, eu tava falando pra ela hoje, arco longo ele tem 1,80m de altura. O arco longo ele é assim, mano. É, a gente vê os filmes do Senhor dos Anéis, acho que o Legolas tá com arco longo. O arco longo é desse tamanho, ele é desse tamanho. Né? E aqui todos esses ordens aqui, todos eles armados com arcos curtos. Deixa eu checar. Cadê os? Acho que tem uns 30 pra gravar. Quanto tem da gente até aqui? Ó? É arco curto. Aqui, ó, divida por fonte, então você quadrado. 34. Aqui não tem ninguém. Até o meio dos caras, 34 metros e meio. Aqui não tá muito alto. Aqui é o mesmo. É a mesma. Tá quente aí dentro. Aqui você vê uma força saindo daqui dentro. Aqui é chão. Aí é chão. Aqui é do chão. Aqui ó, vocês não estão vendo, mas vou dar um spoiler. Lá embaixo tem uma margem. Reto, né? Mas tá com a pedrinha. Agora faz um. Vocês escutam o som da água corrente aqui. Tá? Por volume. Por velocidade. E agora sim, olha isso aqui. Pra ativar o. 27. Mais 2 já sei. 11. Quem falou 11 ali? Eu. Olha! Tem quase isso. Ia ser pior. 8. 8. É, mais iniciativa? Nossa, 23 toques. Que lixo ter isso aqui de iniciativa! Deixa eu jogar por você. Olha o pasta do Jurso aí. Mas, nossa, deixa o Jeff jogar pro seu lado. Eu joga só pra mim. Joga pro pasta de urso. Joga pro rato. Ele podia te jogar antes. Olha lá! Puta que... Não, esse tio fala que ia mandar o Jeff jogar. Eu deixava valer. Ele falou, escuta. Você achou que vai fazer que você rolou? Não sei, eu deixo ou não deixo? Grupo. Deixa. Ele vai pela? Ele vai pela se deixar? Pô, ele falou no início do jogo, vou deixar de jogar. Não, mas ele jogou antes. Não, isso é que ele falou, ele falou. Isso é verdade que ele falou. Então, sim, ele falou. Tô concordando, mas ele jogou o dado antes. Se eu tiver deixado você na primeira, ia. Só que você não é pra deixar, ele vai apelar. Vai. Você vai tirar 20. Né? Deixa ou não deixa? Eu tirou 20, não deixaria. Ele falou que pode deixar. Não deixa você também. Daí eu jogo também. Valeu, vai. Falado. Eu tinha falado. Então, 21. 21, então. Ainda assim, vai falar que com medo eu não deixar. Ainda assim vai ser depois da top. Pode fazer. Só não acostuma. 20 natural. Agora eu tava rolando o dado e tira 30 no dado. Ele tirou 23. 23 no dado? Não. Ele tem um D33 também. Tô. Pra saber qual o seu. 17. Muito bom. Você é o último então? Não. Não, quer ser ele. Quanto você tirou? 6. Eu tirei 2 no dado e você mais. Quanto você tirou de você? Mas assim, você tem totalmente de palmas. Você tirou 18 de palmas. Então, foi dela. Tirei 11. Aí depois você vai se jogar. Foi eu. Carol. Tá vendo? É aquele, Carol. Você é o mesmo número. Você é o mesmo número. Ia ser 11 mesmo, você tá doido. Os dados, a gente, vamos fazer pra ele, ele quer jogar. Bom, vamos ver minhas iniciativas aqui. 1, 2, 3, 4, 1. Com oportunidade. Nosso primeiro. Joga. Tira 1! Opa! Tira 1! Tá na merda. Tá na merda. Eu vou ter que fazer um comentário de todos. Pra mim, eu tirei essa ideia de que qualquer número de 10 é ótimo. Qualquer entrada do senhor jogar. Cadê a minha? Se for de 10, então. É, mas eu vou ler. Deixa eu só botar as iniciativas dos bichos aqui e a gente começa a falar. Tudo parado, agora vai ter o... Não, então, não tinha acontecido antes. É que você não tinha som preparado, você fazia pra você. Não, não fazia, eu interpretar. Interpretar. Você quer saber se cancelar a magia, cancelar a poção. Doventinho, se cancelar o quê? Se usar cancelar magia, se for magia, cancelar a poção. Ah, tá, qual poção? É um mesmo, magia. Que seja igual a uma magia. Dá uma mágica. Beleza. Não. Pô, joga o bugado mesmo que você tem mais sorte de jogar. Por que não? Agora, se é uma magia, por que não funcionaria? Acho que tipo, porque não é literalmente uma magia. Então. Aí eu só tento. Não, mas você tirou 4 no teste. Pode ser que eu não saiba, não que eu sou burra. Mas então dá você, acha que funciona. Tipo assim, o cara toma a poção, aí fica sob efeito da magia. Então ele tá sob efeito da magia. Mas não faz sentido assim, tá? Como você vai dissipar o que você está tentando? Chega lá! Certo, você dissipar, eu vou responder. Eu vou responder. Não responde a pergunta. Sem responder porque ela não passou um teste. Algumas magias têm um efeito que é permanente. Algumas magias têm um efeito que a duração do efeito é instantânea. Faz efeito e acontece. Não é feito que algumas magias, diferente das duas que eu citei agora, elas têm um efeito que dura durante um determinado período de tempo. Tá? E as poções elas são feitas para se mover em alguma dessas magias. Você vai tomar poção, tomar poção e o efeito já fez? Não tem como. Esse efeito por permanente ou de progressivo, eu não sei se como é que é. Obviamente, dá para ser dissipada. Dá pra ter que falar, se não é porrada, não porque não, porque ele é concentração, porque você não tá fazendo magia, você tomou só. Mas é... A teoria é assim, a teoria é uma coisa assim. A teoria é que você usa uma magia de novo, usa a magia de novo. Isso não dá pra dissipar, porque você tem que usar ela de novo. Sim, mas se você tomou uma poção, você usa a mesma magia. Nossa, tira. Então, uma coisa que usa uma poção, Não, eu vou. E a gente foi Na verdade, eu acho que é a primeira unidade. Um quarto de dano. Bota uma área. Esses três aqui podem correr. Eles carregam na cintura. Eles carregam um desses muito pesado. Acho. Brilha linda, muito lindo, mas... Ele também. Ele também. Ele também. Isso ele é mágico, que ele tomou... Não, isso responde que ele tomou uma poção com efeito permanente ou contra a não, terceiro grupo. Terceiro grupo. Vocês. E o último grupo foi a iniciativa dele. Tanto bichinho que eu perdi. Assim, você vai dar. Ok. Já pus ordem. Muito bichinho. Bom, vamos lá. Ok, vocês veem tudo isso, vem daquele monte de bobigões que estão tomando. Tá? O Griel lá pendurado em cima do cavalo, quase morto já. O arco protege ele. Vocês veem aquele vento do arco se formando ao redor protegido. E um monte de flecha vem, tenta penetrar aquele escudo de vento e são repelidas. Tá? Tem flecha que cai aqui perto de vocês, flecha que cai para lá, flecha que cai no abismo, flecha que cai para cá. Tá? Theon, você vê aquilo que eu descrevi. Tá, a Pop e a Lisbeth não perceberam nada da Pop. Aí nessa hora, Não conseguimos. Mas... alguma alteração final antes de começar a peleja? Não. Mas cadê? Não. Pedra estupida. Lá desce. Isso aqui está no nível abaixo da ponta. Tá? Olha a altura aí. Uns 3 metros abaixo da ponta. Isso aqui é mais simples. Não, isso é no chão. Deixa tudo de outro fora. Dúvidas, só olha a imagem. É um bastão dourado, desse tamanho, um cetro dourado, uma haste dourada, nas duas pontas tem duas peças de metal cinzento, tosco, que lembra como se fosse mármore, pedra, alguma coisa assim. Que lembra como se fosse. Não, como se fosse duas torres de jogo de xadrez. Uma de cada lado. Ele tá com esse bicho aqui, ó. Por é, que eu tô achando que parece uma da porrada? Como é esse? Beleza, parece que eu conheço uma torre. Tá vendo aí? Dá, dá. Esse parece muito bem. Não sei como é. Todo um forte verde. A cor do balão, mano. A cor do balão da sessão. Seu clarinho. Ó! Inclusive é meu! Mas junto com o azul. Não, não, tem laranja feia. Não, mas eu falei que era algo assim. Não, ele joga a varinha no chão, taca a varinha no chão, e pega aquele negócio assim, aponta pra você. Pois essa deusa fraca será derrotada de novo. Da mesma forma que eu fui derrotada pelo meu general no sul. Opa! A profecia. Hobby, ele tem, e o general, vocês sabem, principalmente o bardo, principalmente o é o que tá lá no sul, vocês são lá, ficando pra lá. Vocês sabem do general das caças goblinoides, por Iron Fist. Isso vocês sabem. Ah, Iron Fist, eu sei. E agora ele acabou de acrescentar uma outra informação. Ele acabou de acrescentar uma outra informação. Na verdade, eu sabia que o João é responsável. Ah, eu vou falar. Que Iron Fist pereça perante nós. Volta! Ok. Vamos lá, agora na iniciativa. Griel. Como assim vocês querem que eu não fale uma coisa? É outra Iron Fist. Você tá ligado? Tô segurando as carteiras, sem da mão. Mas eu vou poção. Eu acho que você tá ligado. Se eu não morrer, eu consigo. Eu tô interagindo com um objeto. Na verdade, se eu fosse pegar as regras mesmo, eu poderia considerar isso como ação de interagir com o objeto. Dá uma varinha, um cajado, isso é uma ação. Não pode considerar ação, não. Mas é algo específico. É, algumas coisas específicas. Mas se você tomar uma varinha, tomar uma poção, não tem jeito de tomar. Mas a poção está tomando alguma coisa. Tem uma das interações com objetos. Diz que você pode tornar uma caneca de cerveja. Isso é uma magia, viu? Não, uma ação. Você vai fazer uma magia. Mas o efeito é um efeito mágico, né? Você tá fazendo uma magia? Não, não. Aí, pessoal, Gideão. Ah, é o negócio do arco. Tá, é uma magia. É uma magia do arco. É teu nome da magia aí? Não, é uma magia que fala. Você conjura e voa. Deixa eu só comentar uma coisa. Não, ele dá uma primeira, se tirar esse negócio de linha. No mal faz um força 12 pra aquecer. O drama ali, ó. Se tiver no chão, você pode tomar uma cabeça. Exato. Só você ver o cara no chão. Não, Tá, Jeff. Sim. Joga uma flecha de ouro ou você não vê preparação? Até ontem é bem físico, né? Ele só fazia assim. Todo mundo tirando esses 6 da frente. 6 da frente e 6 da frente. E esses aqui? O resto vai atingir aqui também. Mas aqui do lado, onde ele vai? Cadê o último de nada? Pegou outra dimensão. Pega todo mundo. Vai pegar a dimensão. Qual que é a dificuldade para resistir a isso, cara? Não. Ele fez o conflito. Fez? Fez. O que melhorou? Tu deu 8 ou 6 anéis? Você quer a média? A média eu acho que é. A média de 8, a média é 4,5. Eu não sei o que eu tô fazendo. E além de ter 8 dados, tem o maior. Só. O original é 8 de 8. E a 3 é 6 de 10. Ah, mas ele tá com o ar. Escola de 0. Não, ele não pode. Ele vai receber qualquer coisa. Com o jogo de 8. Se tiver isso, eu só preciso entender que eu vou. Vai demorar, só depois de 7. Sim, que é. Como ele já tem um ar, tem que ficar. Perdendo o poder, eu não vou ter esse que pegar. Só não sei não. Eu tenho uma de luar que tá bufada. Acho que não vai nem ficar fora, mas vai fazer uma de luar. Dá uma luar. Então, verdade, é. Vai a faixa de luar. Falando no roubo, já vai ficar que é a sua equipe? Eu jogo a faixa pro segundo. Vai, Gabriel. Eu 18 de dano. Tá, ele tem que fazer um teste de. 13. 13, dificuldade 17. Certo? Sim. Tá com uma vontade. Vou fazer um outro teste desse 13. Agir em bloco. Agir? Sim, em bloco. Um bloco, dois blocos, três blocos, quatro blocos. Ah, quatro sim. Blocos. Dá? Três, né? Não, ele roube. Um, dois, três, quatro. Ah, ele é um bloco sozinho. Ele é um bloco do eu não, sozinho. Não, eu nem tinha isso, era o outro que ele era. Ele é um bloco do eu sozinho. Você sabe qual que é a página da velocidade? É isso. É. Tá, ó, tomou, não tomou, óbvio não tomou. Matou no peito. Matou no peito. Doce natural, hein? Que roubo. Esse é o roubo. Acho que é poção do gigante. Não, não, não, tem boa. Acho que é poção do gigante não torna. Nossa, uma surpresa, com essa manate. Sem a vantagem. Uma surpresa. Mas só pode realizar um ataque em poção do gigante. Vai, Grau, termina aí. Fica com 58 anos. Certo? Bom, é uma de uma mão. Não. Eu vou matar, na verdade. Tá errado. Mostra, mas não vai matar. Não tem extra ataque nem nada. Não, mas não tem ataque. Não tem ataque. Um ataque. Homem. Nada escrito. Aqui tem que exatamente um ataque. Bota a capa. Isso, exato. Pelo menos você ganha um ataque extra. Né? Ou um dash, um dash. Não. Tá. Aqui a tradução está errada. Eu vou fazer o seguinte. Né? Eu vou... Deixa eu... Não. Eu vou usar... Minha reação para fazer o nível. Tá? Ah. Big bot, fica perigoso demais. Okay? Na mesma mão, logo que ele cair, eu vou guardar ele. Com a bolsa que eu tenho uma cura. E vou pegar uma poção de cura. E vou tomar uma poção de cura sem funcionar. Peraí, tá, mandou nem voltar, beleza. Vai voltar ele dentro. Reação. E a ação do seu mago tem? Vamos tomar uma poção. Nossa, vai tomar uma poção. Passa perto do nível. Tá, beleza, ele vira. Sim, né? Ele vira a estátua, cai na sua mão. Se ele despeita no chão também, ele perde. Eles estão baixinhos, né? É, ok. Mas. Toma sua poção de cura. Vai se curando aí. Já ficha, mano. Quanto você foi feliz? Tem vivo aqui. Eu tenho 4. Eu vou fazer Mais 30 de vida. Mais 30 de vida. Graças a Deus, que a coisa tava feia. Eu podia tirar no máximo 33. Olha, pega o 33 de vida. Graças a Deus. Deixa eu ver uma máquina. Tô preparado. 9. Ai, curei 30, perdi 30. Ele tem açãozinha de seu cara. Ele tem muita ação pra fazer. Tá, mas não deixa. Primeiro, ele vai correndo, passa entre os companheiros com amigóvens dele aqui, super rápido. Tá? E vai deslocando assim, vocês quase nem viram. Alguém tomou velocidade. Ele parece ter uma sombra, sim. Ele consegue aproximar. Ainda tem uma com ele. Ele passa ali super rápido entre os caras. Gastou a ação com ele, é o dash. A ação extra do haste. É o dash. Vocês querem loot? Vamos gastar slot. Vocês querem loot? Vamos gastar slot. Mas você vai gastar de varinha? Não. Dele. Ah, gente, pode ter. Ele vai correndo, o bastão, ele joga o bastão para a mão esquerda, vai correndo, sacando a espada dele, passa no meio dos caras ali. Vê o Grial na frente dele e aí olha pra vocês todos lá no corredor. Dá um espinzinho. Aponta a espada pra vocês. Você mergulha! Ataque a mim, seu mergulho! E aí dispara um relâmpago neles. Dispara um relâmpago em todos vocês. E aí ele vira a espada pra você. Claro que eu vou te atacar. Mas esse cara tem que ter aqui. Eu faço assim, ó. Eu também tenho. Tá, vocês podem então jogar o relâmpago dele. Vocês não têm os bônus da Kyra. Eu não tenho. Aqui? Não, né? Não pega a galera menos você. Tá, sempre de destreza, dificuldade. Não, eu tô com vocês. 20. 1. São só 8 D6. Eu acho que. Se desse pra passar lá, aliás, ela. Você considera uma boa ideia? Essa sim, com certeza, Dê. Não pode ser uma só carisma no teste. Ó, quanto vocês tiraram no teste resistente? Então, vocês tomaram o carisma dela. Quanto? Olha, eu tenho todos de boa no som. Mais 8 D6, bonitinho. Ó, já passei. Então vou ver 15, se 16, mais top dela. Vou ficar. Ah, 29. Não, isso não foi bom, não. Isso foi teste de... Acontece certeza deles. Joga o teste aí contra o 20. Tá. 8D6, reza pra ser baixinho. Mas todo mundo virar doido. Vai cair. Tá no mínimo dele, é 16. 8, 10, 16, 20. 24. Biel tomou 12. Biel caiu? Ainda não, calma aí, hein, que... E aí? Ele tá caindo, beleza, foi confundido, mano. Ele tomou um. Meu! Perna em câmera lenta. Ah, eu vou ter que ficar em cima dele, mano. Foi isso. Mas eu não tô nem por mim. Vai rebolar? Ah, não. Puta que eu. Tira esse dedo daí, então. Campeão. Campeão não. Ah, tá usando a. Só com a tira, então. Um de vida. Esquilo 3 um pouco. Mais 3 quilos. Ah, tá, você não pulou 3. Vou até exame pra tomar. Ok, Guilherme. Ele tá sem salamina. Então, tu vai ver o que eu tô fechando o pau tem massa mesmo. É. Incrível. Tipo, segura. Não, não, não, Brad, só pra ver quanto que é. Mas você. Tô sempre tomar fôlego, só que. Nerfado. Sim, né? Pode ficar aqui em cima. Ah, pronto. É tipo recuperar fôlego e nerfado. Ok, e agora vamos ver como vamos matar o Biel. Então, vai ficar. Você só sabe? 6, tem que tirar 3 no caso. Puta que é 30. Puta, cai! 10. Mais 2, 16. Mais 7, agora não causa. Só 13 a mais, ele ficou. Tá. 10, 14 e 19. Dá uma volta lá no final. Feitos! Um de vocês três, né? Vira a espada assim. Ele desfalece e cai. Agora pro criança. Tá bom agora, El? Acabou a bebida. Levantar é conforme meio deslocamento. Meio deslocamento, Brett? O que é? Levantar? Sim. Né? Ele é o advogado de regra da vida. Ele é o cidadão. Você tá vendo? Você tá vendo? Tem que ter um outro. É, tipo... A iniciativa foi. Vou botar esse pé aí, deixar ela vontade de matar ele. Mas a questão é: na coisa toda hora você faz isso. Mano, falta mais dois. Sim. Eu não corro com fé. A sua participação, o que caiu ali? Oi? Em breve não sentirá o seu, menininha cega! Calado! Calado, seu calório! É o cara da Hadouken, mano! É o cara da Hadouken! Aí é tudo pra. Eu vou chegar perto do Jalho. Jalho? Jalho? Ah, por isso, mano. Hadouken! Meu Hadouken! Só que vem essa bola de luz, é uma bola de ar. Você tem Deixa eu ver se pontou uma magia. Vamos lá. É o... Qual que é? Fist of Unbroken Air. Punho de ar inquebrável. Quantos pontos aqui você gastou? Dois é o mínimo. Dois é o mínimo. Pode ser isso, é o mínimo. Gastou só dois? Por enquanto. Eu quero saber se eu vou acertar ele. Aí eu gasto o resto pra dar mais um. Teste de força. Vamos lá. Bola aberta. Tem mais 7 só? Não, mentira, eu passei um pro. Tem mais 3. O que acontece? Ele passa qual? 24. Mas não toma 3 a 10. Se for sucesso, não leva é um... Toma, mas não é metade. Mas ele não vende as 4, subiu. Não, ele foi empurrado. Meio dano, ele não recua. Tá, esse 4 todo escondido. Gabriel, você dá um passinho ali pra dar espaço pra lá. Tá caído, não tá? Não tem nada de porra nenhuma aqui. Não, você pode dar um passinho, não. Até isso, eu posso dar uma aqui. Tá bom. Certo. 20, 10 de dano, você falou. Não, não. Tofu bate com as mãos assim nele, e vocês veem o ar, o vapor que está emergindo ali do piaço, do abismo, né? Formando uma esfera, quase 1 metro de diâmetro, essa esfera atingindo em cheio o peito do Hobgoblin, empurrando ele para trás, ele parando, tomando a esfera no peito, ele resistindo, faz isso com a esfera, empurra para frente o peito assim, a esfera desvia, e vai longe, se dissipa, com alto. Olha lá, rouba o carro. Escreve uma carta e você tira, você não tira um. Se não tirar um, rouba. Ele tira um, rouba. Principalmente difícil. Dá pra roubar? Vou tirar. Se você tá andando bem, acertar ele, vou roubar. Eu desarmar ele. Você lembra? Ele é um coordenador, ó. É. Tá, eu quero desarmar ele, você lembra? Desarmar os braços e ficar batendo um ponto de pressão para o navio de confusão. Lembra quando você fez isso? Eu vou falar do design, né? Parece design? É, eu falei do desarmar. A nova de combate do design. Mais 8, 25. Não, eu tô dando meu ataque. Ah, você tá dando um ataque bônus. Sim, é. Usar o ataque. Ah, tá. Você tá usando uma obra de combate, desculpa. Aí você faz o saving agora. Não, ele tem que dar o dano, ele tem que dar o dano primeiro, sim, no dano ele deixou o D6. Okay. Aí depois o que acontece? O 25 você acerta ele. Ah, eu posso, eu tenho a dúvida, com rajada aumenta minha chance de desarme? Mais ataques, mais... pontos pra desarme? Tem que gastar o ponto pra dar o ponto pra desarme. Mais 3 pontos. Pra cada sala. Posso. E como que é o esquema? O desenho é muito bom. Tá, o desenho é contando assim. Força e ele também. Tá, no caso, tá puxando a arma do cara. Não. E ele vai fazer um teste de força, você também vai fazer um arma. Sim. No caso, você tá batendo no músculo do cara, o cara tá no músculo. Aí, nesse caso, eu posso usar meu bônus no esquema normal e matar. O meu ataque vai dar na besteira, né? Estou batendo num pouco certo, eu não estou batendo com força, não. Pode ser, com precisão. Entendeu? Beleza. Porque aí eu vou ganhar a interrupção, porque ao invés de ter sido um grão, eu vou ganhar essa porra. É? Porque aí eu ganharia meu outro mano com a vez que eu passava, que pegou lá. Eu bato, eu tinha uma pressão para dar mais dano. Tá lindo, pegou teu time. Eu preciso mais para tomar uma da minha besteira. Para com essa porra! Aí tem outra manobra de baixo, chama interrupção. Se eu acertar o amigo do cara, eu continuo pressionando, nossa senhora, eu faço com o cara, uma pressão para explorar uma vez. Tá bom, eu sei que eu não mais a. Não, consegue. Não, consegue. Não, consegue. Tá, então. Acertei, beleza. Agora acertou, o cara. Você vai fazer um teste, eu vou. Você usa esse dado e gasta esse dado. Expansa o seu tempo. O nome é essa magia. Não, você aprende duas manobras. Sim, mas só tem um caso, você vai poder usar uma por instante. Sim, você tem as duas manobras, só que você escolhe qual você vai querer usar. Só que você só tem um dado para usar. Tem que ver qual que é a interrupção. Ok. Ela dá um dos mais no tá. Agora explica pra mim, você quer desarmar o braço? Eu quero inutilizar o braço dele. parte do firmamento. Retira o braço no chão? Basicamente isso. Como é que você pegar o braço no chão? Você baixa uma limitadinha assim. Ele pega o braço no cachorro. É, ele vai perder alguma parte da ação dele. Eu acho que ele ia mais ou menos esse movimento. Não, não, não, não, não, não, não, mas eu acho que recuperar, vai ser recuperar um movimento. Mas aí, Rogério, os bons que vem aí aqui, vai dar 30. Ele é uma coisa muito boa, cara. Tirou ele, vai. Eu acho que o normal. Não, não, não, não. Desce a constituição para ter que fazer o negócio dele. Não, não, eu acho que não, isso aqui faz parte do meio. Se você não achar ela aí, porque vai começar. Agora você vai olhar! Não é olha, não é olha. É que a pegada que eu tinha que fazer quando eu peguei ela, você tem que desamontar. Então vou rolar um teste de constituição para ver se vai dar. Dependendo do valor do teste, ou ele vai ser de dentro da sucessão técnica, Tenho só mais. Quebrou o braço. Dificuldade 17. Quebrou o braço. Sei. Ah, resisti. 18, já? 10. 10, 18, 18. Isso pode ter o primeiro que eu vou colocar agora? Só 16. Eu não vou adicionar. 16 eu não vou adicionar errado. 16? Oi? 16 vai somando essa. Tá. Passou por quanto? Qual que é a dificuldade do 17? 4. Posso jogar uma controladora pra brincar? Tô vendo que tá resistindo. Quer gastar? Não. Vamos descer. Tá, ele parou por cima. Ele passou. É, ele passou por quatro. Tipo assim, Gia, ao invés de eu tentar ganhar essa desvantagem, eu consigo colocar uma magia, aquela que tá ali. Tipo assim, ao invés de eu dar essa desvantagem, será que eu consigo? Não mais, não tá bem. Tá, eu vou gastar a parte do metade do deslocamento dele vai fazer mal. Passou muito bem. Mas passou. Sim. Então vou gastar metade do deslocamento dele. Eu tô passando, agora só mudar nada, né? Pra dar o braço de volta. Mas você gastou muito de mim. Vou gostar, ó. Você tá nas contas, tem que desarmar o cara pra mim. Nossa, eu perdi um cara. Você vai gastar no lugar do alto. Eu não. O cara é muito resistente. Sim. Foi isso. Ele é muito resistente. Tá. Ele vai perder parte do fogo dele pra colocar assim. Só pra isso, depois eu vou. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ok. Acabou? Todas as ações feitas. Tá, mas vou dar Quando você der o dano, é a vez do... É a vez dessa galerinha aqui, ó. Sim, você irá ver Glória. Pode chegar no céu. Tá, depois da top. Esses três aqui se movem, encostam na galera. E até o momento eles vão sacar de lá. Eles estão com os punhos pra frente. Tá em posição de combate, preparado pra fazer alguma coisa. Estão preparados, os punhos pra frente pra fazer alguma coisa. É, exato. Huia! Huia! Eu não percebi se eles têm magia, se eles são magia, pelo tipo de movimento, pelo posição que eles estão. Não, não. Depois do hotel, realmente. Aí você passa a espada bem na língua aí, cara. Tem que ser bem detalhado. Merece estigma agora? Não. Você quer ser bem detalhado mesmo? Então, ó. Rafael, aí tá assim, ó. Passa a espada aqui, ó. Passa a espada na língua, curou. Aí ele olha assim no peito, a metade da língua. No peito. Displicentemente? Sim. Com, não? A chapa da espada. A chapa da espada. Então. Olha o céu. A chapa da espada. Ah, os caras disseram. Não, tem um pão. Espera, tem uma vantagem. Uma armadura pesada. Isso é bem parcial, não é o céu. Mas é bem discreto, mas é um bom discreto, ele vai ser. 16 12. Mais 12, não, mais 13. É... Chantagem? 13, eu tinha tirado 11 mais 6. 7. Soma alguma coisa da vida? Não, é só assim. Você chega com a espada assim, vamos, Biel, levante, batendo com a espada assim. se concentrando. Uma fração de segundo. Esse é o momento. Não vai! Te sepe! E aí, cancela a magia. Não vai longe, mas... Sexto nível, é? Indo na direção do Théo, envolvendo a espada dele assim, tá? Esse espada tem do Théo ali, que brilha dourado, dissipa, tiaça, essa aura tá envolvendo ela. Eu nunca se faz magia, não vai adiantar com a gente não, meu irmão! Eu acho que eles estão preparados, vários. Vai chegar aqui, vai chegar top. Isso é uma dele. Bom, curou, né? Curou. Tá louco. Não, você desperta no chão. Aí vem o Rob Gob, fica aí. Deu uma série, mano. Deu uma série. Bate na serra. É agora. Ou bom Zé? Ele bate, vai roubar o bate na serra. Agora como o Zé? É bom Zé que não é ação. Agora como o Bom Zé, bane em mim. Caramba, que nossa, bom Zé. Dá um som aí, vai. Dá um som. Dá mais um D4 pra mim. Virajando e vai dar um som aí. Eu vou usar uma aqui. Aí você empurra pra trás. Uma BA ou uma... Uma reação. Não, uma ação inteira. Só pegar 3 níveis de pixel. Você ganhou um diferente pra ele. Você vai olhar pra você assim. Vai ser o próximo então, rapazinho. Onde está seu Bill? Beleza, pessoal, onde está seu Deus? Fechou a portinha, fechou a janelinha. Vai, expõe isso na frente do vídeo. Onde está seu Deus? É quando precisa. Deus está no meio. Amém! Ele tomou relâmpago. Aí, homem de trás, assim, tomou relâmpago. Amém! Aí eu bato no escudo. Não, eu vou pegar um gasto. Fiz uma força. Pô, ação, né? Ação, eu acho que o seu é o Zé. Perdeu o escudo, cara. Você perdeu. Depois do Théo, então, é a vez do Pata de Urso. Não, da Lívia. Meu Deus, a situação tá feia pelo Pata de Urso. Mais freia, tipo que você. É, a situação tá feia. E você tá falando demais, feio. Você tirou o Pata de Urso? Como você tirou o Pata de Urso? Ah, tá um 17 pra Lívia. Vocês sabem? Você já viu como eu faço? Não, mas também não. Eu tenho 17 reais também? Se vocês quiserem me olhar. Vamos tentar dar um grauzinho nessa destreza aí, só fazer a ela. Tem curiosidade como que é isso aqui, ó. Aí só fazer a ela, deixar ela mais um. Todos os valores da iniciativa, tá? De 1 até mais de 30. Maior que 30. E aqui eu vou colocar os nomes, marcando pontos de vida, informações deles. E aqui do lado eu marco o nome do personagem e o valor de iniciativa. Toda sessão que eu vou fazer. Não deu papelzinho. Esse escudo não deu papel, é uma coisa especial. Chute. Eu não tenho quase certeza de que era ação. Não foi o bom Zé que sufoca? Não, não é que eu fiz o bom Zé, pode ser a ação. O cara! O cara anda muito pra trás. Entra em fúria, viu? Lógico! Opa! Esquece essas coisas. Então vamos ficar de par, depois disso é só bater. Machado dele, girando o machado, bate no meio das costas do Hobgoblin, ele torce assim, olha pra trás assim, com ódio. Né? Pro pata de urso. O pata de urso levanta o machado e bate no ombro esquerdo dele. E olha pro lobo assim, com raiva. Mais ódio. Mais ódio ainda. E aí ele olha pro Theon também, e olha pro pata de urso, Theon, pata de urso, Theon, olha pra trás. Mas de vez em quando ele dá aquela esquivadinha pra olhar o Luno. Eu matar essa titica primeiro. Aí ele dá aquela esquivadinha pra olhar o Luno. Não esqueça que todo ataque que você fizer, você tá um de 8 a mais normal. Só pra mostrar pra você parar de olhar o Luno. Você vai pra 3 de 8. Eu queria tomar Toma aí. Ok, interagindo com o objeto. Uma poção de bomba fez ação nenhuma até agora. E ela sobrou um gigante. Ela sobrou um gigante da Lívia. De qual gigante? Só gigante. Força gigante e bumbum e força gigante das nuvens. Ela vai a força vai pra mim. O meu ando nas nuvens. Poxa. Para o nome do gigante, né? Como vocês conseguiram essa porra? O último cara que deu o último. Joga um D6. Joga de novo. Só tem 5. Não, então pega os 5, ué. Não tem D5, cacete. Não, pega, tirou 6, pega os 5. Pega os 5, melhor. Tá, ok. Tirou 6, vamos considerar o 6. 6 vantagens pra você, você escolhe. Tá bom aí, quem... Qual número você quer tirar no dado? 1, 2, 3, 4 ou 5? 6. Sua mãe foi torrada, acho que não foi. Foi, ela fez. Você sentiu o cheiro? Tá cheirando, já sentiu o cheiro. Tá bom, né? Vê aí se tá boa, que a gente liga pra ela aí. 4. Ok, gigante das nuvens também, força 27. É pra ver qual gigante que é lá. Gigante do 5. Ninguém lembra, vamos aleatório. Beleza, tá mais leve. Você se sente gigante da tempestade, que é de 9. Nossa, já até pensei no bagulho, não dá pra conversar, não dá pra conversar. Só depois dela, mano. Mais 27, depois 27 é mais 8. Sabe quanto você tem de boa? Mais 8. Mais 8. Beleza, isso aí. Mais 12 pra acerto. Eu só tenho mais 12 pra acerto. Seria legal se o cara que aumenta a acerto de acerto de todo mundo. É, pelo menos você liga no forno aqui. O que eu queria fazer? Deixa eu ver mais, cara. Ok, então a posição está com 27 de força, ou seja... Ai, que eu dou um quadradinho do rabo. Esse bônus já está subiu. Mais 8. Dobrou esse bônus. É, dobrou. Não, o mapa é só dois do rabo. Sei lá, é um pouco mais frio. Ah, o 27 subiu do rabo. Mais 8. Então, mais 8. É, 16, acima de 10. Certo. 7, 10, 7, 1, 2, 3, 1. Confere o cachorro no bombar. Tá, vamos lá. Todo ataque que você fizer, pode colocar sua habilidade na força. Agora aqui você tem o seu normal. Você tem mais 4 extra por causa da poção. Vamos ativar a poção mais 4. Mas você é forgado, hein, capitão? Boa, capitão, você é forgado. Vai! Vai, ser verdade. Vai! Vamos! É, você pode se acertar ou não. Ei, tá sendo forgado, mano! Você pode usar a magia de todo o Ô, oh, essa mágica dele não levanta, mano! Puta que é! Você não afetar, eu acho que valeu! Nem pronto! Deixa assim, você não sobe na cadeira, né? Peraí, deixa eu botar mais 8 aqui, né? Vantagem, eu não sei se é vantagem. Vou botar mais 8 ali que eu vou começar a forçar. Uma ação bônus, quando eu boto contra uma criatura, posso ter até 9 metros. Tem vantagem só. Eu acho que o minuto eu quero ter um pouco de vida. Aí eu acho que isso é melhor que os dois de CA. Com certeza. Não faço. Você quer comprar? Vou dar um ponto de like. É. Não tem quanto. Sabe o que compensa? Você faz uma outra bonus action. Faz uma magia daqueles de smite. De acertos de vinho lá. Aí você vai ganhar bônus na próxima vez que você acertar. Mas vai ficar com vontade. A chance de você acertar vai ser muito alta. Se você acertar o cara, vai estar valendo um monte de dano da magia. E aí você pode usar o Divino Smite, você pode o Divino Jamal, vai dar mais dano ainda. Se você acertar, você vai estar valendo. Se você errar, vamos usar os cartões. Se ela errar, ela errou. Simplesmente assim. Porque todas as magias que ela fez continuam ativas. Vai, Rafael, se você gosta. Eu estava com isso, vai. Não, não, não, não. Se você na ficar na frente. Você vai embaixo. Vai em cima de mim. Você tá com vantagem, vale muito a pena arriscar. É como eu tô falando. Se você errar, você perdeu um ataque, não perdeu nada. Você tem dois ou três agora? Falei isso? Três já? O Dato foi assim, não, mas a gente fez. Uma ataque, um ataque do 11, e outro ataque final. Não, bonus action não tem pra fazer ataque. E nem pode. Agora tem a multi-ataque só que vai dar dois ataques. Não, o ataque é. Tá me escondendo. Ah, tem dois ataques, o ataque é. Dois ataques. Não é tão mal. Tem mais oito. Move mais 12. Não. Peraí, vem cá. O Thor só tá atacando o cara mais 12. Ah, sim. Eu não tô aqui. Vai ser. Mais 4, mais proficiência, então mais 8. Então vamos gravar 17. Só que tem mais 4 no bombo da força da passada. Então vai pra 20. Não. 21. É, aí. Não, porque ele vai dar 5 pra dar 10 de dano. Não acertou. Aí o Rafa, o Théo, tá usando a habilidade dele pra respirar. O Celerino tá cantando ainda, né? Então ele tá tirando mais 10. Foi pra 106. Não entendi que tá aí. Como é que tá? Só pra luz. Só fica só os bônus, cara. Tá. Quer que eu vou responder a resposta? Vamos, Roberto. Vamos, Roberto. Você viu? Nossa senhora! Mas é que o meu, eu passei pouco, então eu tava tentando trabalhar. Vai doer. Não vai nem ter crítico. Mas vai doer o dano. É, ele levou nem crítico por causa do... Nem de prima, mas vai doer o dano. Porque o smite só chega até 5 D8, lembra disso? Bom, acertou os dois ataques. Então você vai dar um dano no primeiro espada. Você tem um D10 mais um D8. Vai ajudando a Isa em cima pra tua mesa. Vamos lá, você tá atacando com as duas mãos, certo? Tá, agora esses dois. Esse aqui é o que você levou esse. Calma. Você tá atacando com as duas mãos. Ok. Um dano da espada não é um D8, D10. Tá. Então são dois ataques que acertaram. Vão ser dois D10. No primeiro ataque. Teve um crítico? Não. Mas o dano quando? Não. Minha criança pode usar outra magia de acerto também. É, mas com uma outra magia também. Qual o golpe dele? Assim, você está preparado. Bom, já tem 20. Bom, direto. Vai em Smite, Conexão Cedente. Uma dessas duas, né? 3D8, essa aqui, só que volta dos caras. Vai dar mais dano. Não fez. Tá. Então, primeiro acerto mais 3D8. 36 dano já foi. Tá? Mais um D8. Se você causa por ataque normal, só que você fala de. Ah, mais 4 deu 8. Esse vai gastar um slot daqui também. Sem contar a espada, já deu 36 de dano. E 6 deu 8. E 6 deu 6. Sem contar. Vamos lá, que eu usar. Vamos botar mais 10, mais 4. É. Então são 2 de 10. Pega da cara aí, mano. 2 de 10, 2 de 8. 2 de 10. São os dois ataques que tá acertando. Bom, o primeiro ataque você vai dar 2d10. No primeiro ataque você vai ter mais 3d8. Tá. Se você gastar uma magia. A gente pesada não sobe um pouco. Só mais quantos de ouro tá de uma lá na minha cabeça. Mais 3d8. Mas tem mais 3, é um pra mim. 2 normal, né? 3 normal. Você gastar uma de. Terceiro nível sai da 6, mas o máximo é 5. Terceiro nível dá 5. Sim, o máximo é 5. É. Ah, sim. Primeiro nível é 3. Isso aqui, esses aqui é aqueles que ela ganhou extra. Uhum. Por ser nível alto da paladina. Sim, isso aqui é a primeira parada. O que você usar? Tanto faz. Eu vou fazer mais 3 de 8. Só se tu entendeu o dano que você tá causando. Você tá causando 7, 8, 26. Peraí, 26, 31, 34, 42. Que bom, que esse cara. Tá, quem prejudicou mais, cara? Amigo. Ele deu um pulada. Nossa, cara, vão bater num cara morto. Não tem que estar andando ainda. Ah, é mesmo, né? Tá caído, né? Tá caído. Ele já tá aparentemente morto. Não é que eu vou botar o cara. Aí ele vai ficar bravo. Tá, amigo? Até agora. Morreu. Toda ação gera uma reação de boa intensidade. Mentira. Não vai tomar 105 de dano. Os quatro arqueiros aqui, eles olham você pirindo o cap deles, esticam as cordas dos seus arcos e miram em você. São os quatro. Vai fazer o ataque agora. Corpo social? Caraca! Você tá colando. Só dois te acertam no primeiro ataque. Aqueles caras me causam mais um que eu, porra. Dois, quatro ataques. Mas aí ela perde o bônus social. Agora não. Todo mundo lá. Dois ataques de cara. Eu vou ter 24 anos. 17, então, as flechas vão na sua direção, Lisbeth. E aí a torre se coloca na sua frente. Mas é batido as flechas. Tá? Sim, elas vão desvalando apenas em você. Cuidado, porque isso é perigoso. Ela pegou uma flecha no dente. Pegou uma das flechas no dente. Agora os flechas. Esses orcs aqui. Em direção a vocês, todos com desvantagem. Quem está na frente aqui? Eu. Quem tem menor? Qual de vocês tem menor CA? Tirando magia, eu. Mas com magia. Quem está com menor CA normalmente? Peraí, 19. Só quem tá ali na frente ou. Do grupo. Ah, não, você não tá fora, não. O grupo aqui que tava aqui na frente. Eu e o Celebrino tá Marcelo. Tenho. 19 também? Só você tá? 17, o Celebrino tá lá. Quem é o menor? 10, vai no círculo. Arcos curtos, como são DC. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sim. Errado. A sua CA precisa de 16, tá na forma menor que o 16. Não, ele tá falando. Não, eu sei, mas quando ela precisa ficar com o texto, hein? Se você quer que eu pare, slash. Vou parar o último. 22 de dano, acho que é. Ah, foda-se. Não dá pra aguentar. 22 de dano. Vamos lá, tá. Aí vem aquela chuva de flechas assim por cima de vocês. Tá? Vão caindo flechas pra todos os lados, algumas batem no corpo de vocês, assim, batem na armadura, não perfura. Tá? Outras só fazem arranhões superficiais de leve, vocês nem levam em consideração. Você tá? Do pata de urso? A única que é a capa de urso. Vai caindo em todo mundo, bate algumas mais violentamente na ceia, que tá sem armadura, mas o pior cai nas costas do pata de urso. A 22 de dano do pata de urso. Realmente foi muito bom. Foi um alvo. 22 de dano nele. Um monte de flechas. Umas 10 flechas perfuram as costas. Ele fica cavado nas costas dele. Ele não tá nem aí. Ele gritando e voltando o Rob Bola incessantemente. Tá? Os orcs. Olha, merda, tá? Mole de pagar pra 9 metros todo mundo. Então, tudo deu conta. A menor reação são 6 pagar. 6 pagar. Vai mover o bloco inteiro. Vai formando a filhinha indiana da galera. Filhinha indiana da marca. É, filhinha dupla, né? De novo. Bom, vai montar só. Vocês vão formar duas filhas aqui e avançar. Ok, depois dos orcs, é meio do muro. Vai ser um. Tá bom. Se o grupo avança primeiro, depois esse grupo aí. Os caras te vejam, o time tá ótimo. Vai lá, Morin. Só que é bom quebrar a porta. Só que é bom aqui na figura. Pronto, sai seus minions. Pega meus minions. Só que falou pior? Você tá com umas 3 vezes que eu não posso. Volta uma poção. Só aqui correndo e gritando. Tem uma poção. Fazer aquilo que eu te falei. Eu faço. Curando. Pra minha mãe também ajudar. Caso aconteça de eu transformar. Ok. Nossa, mole. Eu sou o gigante do anão. Gigante do anão. Não, eu combate o gigante do anão, mano. É o Força 10. Força 10. Vou atacar. Gigante do anão. Não, essa é a rotação. Mas a rotação também, irmão. Demora aí, mano. Demora. Uma hora aí. Vai. Agora até esqueci o que eu ia falar agora. Mamãe, querida! Mamãe, querida! Mamãe! Não, vou botar a mão pra tua foto. Saori! Caralho! Ela subiu! Ela subiu daqui! Vai, vai, vai! Linda, tu acha? Caramba! Da última vez o cara ficou infinito! Ninguém vai usar. Sério, ninguém está isso aqui. Melhor as palavras. Tanto da hora, aquela hora, mano, eu esqueci. Aí de improviso. Oh, aí de improviso, dá uma choradinha. Você ganha a lença. Aí de passeio, me proteja e me ajude a controlar o poder, para poder te salvar. E encontrar a pessoa que eu tenho. Ai, Mori. Então eu vou pra cá. Aí só se fala. Entrei em cura. 2. Cura. Passa um bolo. Meteu o gol. Meteu o gol. Vai com os cuidados. O quê? O Rob Gol vem na mão. Será que o outro gol ali? Vai com os cuidados. Vou usar o talento, Guilherme. Vai esperar assim com um acerto para acrescentar mais aí no dano. Ok. Certo? Usando o talento, tirei tirando 5 da frente, você toma 10 de dano. Então. 5, né? 6 com 12. 18. Tá, tá fechado. Não. Capitão. Não acerta. Não, segundo ataque. É só o primeiro ataque. Tá normal, beleza. Você ficou com vantagem de novo, cara? É a rodada inteira. Meu primeiro ataque foi pro corpo. Mais 10, mais 6, 40 também. 80 no 12 passa. 80 no total. Eu já tenho mais 18 de dano. Você tomou uma poção de força? Força mais alta, cara. 8 mais 10 é 18. Ah, tô com mais então. 18 com 10. É, pode você somou de 20. Eu vou fazer 6 em cada Não, mas a questão é que somou os bônus fixos errados. Somou menos do que... Quantos são os dados? Não, total não. É, cada um não. 40 e 40. Quanto que você ganhou mais de força? Ganhou 8. Ganhou 8 ou mais? Capitão! Já comeu! Então... Opa, você tá dentro! Ah, dona Glosa! Falei essa filha! Doeu? Sim. Doeu. 88? É, chefe! Capitão! Você me deu alguma coisa pra fazer? Não deu nada. Doeu bastante. Vai, o turno dele tá de construção. Podia. Automático. Qual é o dissipo automático? Se você que tem isso agora. De quarto nível. Não vou dissipo automático, não. Mano, que merda, eu tô desse jeito, não consigo dar crítica nesse lavarinho. Vermelho. Ah, quando ele tava vermelho, eu não quero tem mais três. Alguém? Faltou? Não. Não. Desconsideração do Celerinho. Então parece que vocês querem brincar um pouco. São os hobgoblins malditos. A espada Então vamos, quero ver agora vocês dançarem. Relâmpago! Eu jurava que você ia mandar uma vara, vara que é quevada. Eu jurava, mano, que você falar uma da vara que é vadra lá. Já tô falando aqui. Eu juro, não passei que foi assim. Eu acho que é 17. Você é. Então, não tem. O nível da magia é terceiro. Mas pela espada, vai ser D17. Que é maior que terceiro. É pra resistir aos efeitos do relâmpago. Não, acho que é pra resistir. A magia é com o terceiro. É 13. Ok. Terceira ação do maguinho ali. Relâmpago! Ele vira pra você e fala: hoje não! E aí ele faz assim com as mãos. Vocês veem uma aura multicolorida aparecendo assim. Tá? Na hora que o relâmpago que você bate ali. Não tem mais nada? Então vamos usar isso tudo. Já. Como é? Vamos lá aqui em cima dele. Aqui? É. Vamos lá. Vamos lá, prende de mim, pra ficar lindo. Ok, você tem que botar as situações. Certo? Boa. Não era isso que eu queria. Ele vai recarregar já não. Até o fim dos caras. Se ele! Eu finalmente! É você! Pode agir. Você pode fazer magia. Não pode fazer magia na minha cara. Eu sou um. Mas eles não vão me dissipar. Mas eu vou. Aqui, eu vou usar uma super magia. Aí você já tá. Dissipar vou... magia não é dissipar magia. Dá, sabia? Tipo, estamos lutando os dois. Eu toco bola de fogo, você gasta sua reação e dissipa. Aí eu gasto a minha reação e dissipo o seu dissipar. Aí ele gasta a reação dele e dissipa o meu dissipar. Ela gasta a reação dele e dissipa o dissipar dele. No final começa ele. No final começa ele. No final começa ele. No final começa ele. No final o cara é um dragão de fogo, né? Não toma nada. Na verdade, curava. Vulnerabilidade. Para uma criatura ou um objeto. Uma criatura. Pode. Você escolheu a criatura. Qualquer magia de nível 3 ou menor no alvo, zero. Para cada magia de nível 4 ou acima, você tem que fazer um teste de habilidade. Se você gastar slot acima, por exemplo, se você gastar slot de quarto nível, tem magia de quarto nível para lá que você pode tomar. Se não ficar, eu acho que vem da magia isso todos. Todo dano. Todo dano? Todo. Então não tem magia. terminar um livro pra ele. Cara, que coitado. Parece que só tem uma magia que resistência a todos os inimigos. Não. Tem uma magia de resistência a um elemento. Dá pra. Não, põe aí dano físico, dano fogo, gelo, terra, não, tônico, elétrico, radiante, psíquico 6 e o necrótico 7. Aqui o dano físico que já existe é o terceiro nível. O Libertador não tem nada, né? Essa magia é muito foda. Teve um cara aí que destruiu um golem assim. Um golem dragão. Não, não, tô falando eu mesmo, por isso que eu tô indo de tal. Tá, tá. Não, não, não. Ah, vai ficar gordo? Aí depois que. Depois, aí você tira ela, toma o outro. Ó, poção de vulnerabilidade. Ele é um item mágico raro. Raro só? Raro. Impressionante. Eu acho que raro é a segunda categoria. É incomum e raro. A poção de. Combinado. De voo é muito raro. Beleza! Poção de vulnerabilidade é raro. Um item, um item mágico de raridade raro. Ele tem uma. Ele é. Um personagem nível 5 ou maior. Terceiro nível. Ou nível 12. Ah, não, isso aí. Você tá, faz isso pra ele. É isso que é de vulnerabilidade. Tem? Tem. Eu acho que é. Quase que não deu certo. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Você pode gastar slot. Eu não tenho. Vamos fazer teste. O maior slot é terceiro. Gasta ponto herói pra pegar o mínimo. Slot. Que é o mínimo. Não tem esfera de vulnerabilidade? Então é esfera, não é invulnerabilidade. É glyph. Glyph ou globe? Globe. Globe é fim invulnerabilidade. Que livro que é passa porra? Vai ser bem. Globo de vida habilidade, procura isso. Globo de Globo? É, não, de você que tá nível 6. Dificuldade 16 pra dissipar então. Ai! Seria uma pena se eu fosse bar e tivesse mais 2 de bônus, mas eu não. Não é. Sua habilidade de conjuração que você tá usando agora. Mais é. Druida ou. Warlock? Druida. Druida, então é mais. Sabedoria. Sim. É o mesmo que dois. É o mesmo que dois? Ok. Não é o nível mais? Não. É 10 mais o seu modificador. É, porque antes era 10 mais o seu nível de congelador. Só fazer um dedo. Tem que ser mais que 16. 16 não é o seu. Não, mais 4. Ah, certo. Tira 12. Qual foi ele que tirou 12? Tirou 18? Se for mudado. Galera! Mano, o cara tá alerta. Já sabe mais, né? Você fez fora. Beleza, caiu. Não vai. Invulnerabilidade. Agora tem que calcular. Ah, ocupa 256 por 2. Ah. Aí se ele caiu, será que você recupera a PV? São 128. Causaram dano nele em escala de bits. Não, mas é praticamente isso. Não, eu não estava calculando a metade todo turno. Então só tomando dano que você libera. Como cancelou a magia dele agora, de todo dano que vocês causaram por 2 agora. Ao todo, vocês causaram 128. Você se preparou pra lutar com nós? Volta. Mas... Não pensa se ele sai no mesmo lugar. Não, aí ele forma a flecha. Ele consegue ter uma visão daqui alto, ele tá no alto. Mais de 6. Pra acertar o cara. São armas ordinárias, já. Não, fica perdido. Pera. Ah, tá. Wilson, deve ser ordinário. Então, ele virou agora. Sabe o que, que, que ele faz? Bota borracha. Bota borracha. Quase. Não, mas ele tá morto quase. Não, foi isso. Bom. Acho que é É que lá é o jogo que eu queria fazer. Tá, o bom que tá em cima dela já vi. Tem mais quatro. Não é no nível de voz? Eu tô passado, cara. Eu acho que tem no nível de voz, não. Vamos roubar, então. Vamos levar pro pesado. Fala com proteção. Não, você Vamos fazer. 13. Não dá um nome aí. Não tem a proteção dela. São só 8 dados de dano. Dói muito. Agora tá 8 dados. Tá na metade. Tá na metade agora. Não consigo. Né? É, 2 dados. 28, 33. Nossa. Não, não, não, não, não. É um dado só. É um quino, uma quina dupla. Esses são verdades. E aí conseguiu fazer. Eu consigo colocar um dado só de novo. É, assim, né? Tá vivo ainda? Você conseguiu fazer isso? Tá bem feridinho? Foi essa, botar dois dados e ficou do. Ai! Doze? Nossa. Nossa. Ele vai passar a espada? Esse filho tá fazendo falta. E agora, porque você falou, começa a doer. Porque é sempre assim. Você defende e lembra do outro. Tá doendo hoje. E vira pra você e fala, é porque aquela faca se transformou em mim. Se for. Viadinho! Então. Opa, calma! Eu não dou lado de morte. A habilidade dele. Você não tem, acho que. Não, você vai atrás do bichão aí. Eu vou atrás do bichão aqui. Por favor, eu quero usar uma super magia agora também. De novo, eles já usou então, por já. Eu quero usar um pouco de água. Sua magia vai. Não é menos, é estratégia. Do grego? Acabou, né? Acabou, né? Não, não acabou a ação dele ainda não. Eu poderia fazer o movimento. Beleza, corre! Gerar 86 de ataque de oportunidade. E aí, ao invés do movimento, eu vou fazer tomar uma poçãozinha. Depois eu dar uma agora tá precisando. Né? Eu sei, como vulnerável. Aí vai vir a uma poção de cura total. Entendeu? Claro, fala aí, não vai ver. Ah, Mas o dano vai continuar um, só um dado. Aí vem. Não, não, não, não, você faz a força, ele resiste lá. Aí você escorrega, cai, mete as mãos assim, no pé dele. O chão vai crescendo. Forma como se fosse uma pirâmide. Uma montanha de rocha ao redor do pé dele e tava preso. Gostei pela criatividade. Olha, tá preso. Ah. Tá preso. Agora sim, Ariel. Olha o. 17 segunda tela vermelha. Com o cara pelão. E. Tá bom? Então. Então, os maguinhos avançam. É algo totalmente lógico. Deu só isso. E você parou de novo? Que nível que é? Não, você volta. Valeu, lá tá não. Eu não tenho onde estar no cinema. Então. Tá. Sapinho, dissipa sua rocha automática. Mas ele bota o parque na jogada. Talvez a criatura? Hã? O bichinho? O bichinho. Ah, que droga, ele vem na reação de novo. É, mano. Os outros dois é só um. O que vocês preferem tomar? Uma dói mais ou outra dói menos? Dói mais, pô! Se você tiver aí Power Word aqui. Nossa, que lixo! Eu vou tomar essa! Que é outra? Ice Storm, né? Oi! Oh, poderia ser também. E tem que assistir o que eu um Fireball. Calma aí, para esse combate. Beleza, vocês estão causando alvoro, eu estou morto. Valeu, eu falo uma coisa, se ele me encontraria, estava 50 de dano. Respire, não respire. Parada de vida? Não, acho que não tem nada. Tá bom, assim, morra. O problema é que tinha alguma coisa assim a ver com uma hora de vida. Aí? Aí, o cara fala assim, porra, você vai morrer, 50 de baixo. Eu acho que você tem uma ordem, cara, que tá aqui com essa ordem. Uma vez que eu ele tá com ele, ele fala assim. Pô, posso, ó. Não, isso é uma bola de fogo. Porra. Eu queria fazer uma. Você vai morrer. Quando ele gira, é uma bola de fogo. Sim. Mas não vai dar. Tá, demora um tempo. Então, ó. Vai lá, vai correr.

Vai tomar inteiro nessa loja. Não, escolha. Quanto foi esse? Hã? Toma nesse. Quem passou metade? 31. Quem passou metade? Olha, eu tomo um metade e o outro quarto. Eu passei num teste e fazendo o outro. Beleza. A primeira foi 31. Quer tomar metade? Vou tomar metade desde o próximo. Cara, eu queria... 31 mais... Vamos tomar nesse ou no próximo? Não fala resultado, não fala resultado. Vamos lá. Não, não tô fazendo ponto. Sim, metade é um quarto. Qual o quarto? 34 no segundo teste. Então, Vinte e quatro. No total. Tá, vai beneficia você. Par já tá pendurado. Tá pendurado. Ou você quer cair? Não, eu quero cair. Você não vai tomar dano. E se você cair, o braço não vai ficar. Problema, eu escorri da cara. Não, problema. Testes do Rabigol. Passou. 13. Passou. Boa. E o outro deu. É 9. Estrela dele é um time. E até que eu sei. 3 dá 2. Ah, não, não sei se vai ganhar. Não, eu não posso. Então vou gastar habilidade. Imparável. E essa gente tá esperando que eu ganhe. Não vou rolar. Opa. Falhou. Opa. Falhou mesmo. Piorou mais ainda. Então o segundo teste, ele falou. Ele tomou 4. 31. Mas. Não. Mas segundo. No segundo ele falhou. 34 mais 30. E dá 90 aí. Caralho! Não tem. Mas tem uma tela boa. É, você pensa, nossa, assim, cara. É, vai fazer uma diferença, só aqui no filme de. Pô, desconta um, por favor. Cara, só porra aí. Conjuradores, foram. Dá pra flecha minha, cara. Você será amaldiçoado eternamente por essas palavras que você está voando. Não sei. Não sei. Aqueles caras, né? Pra ir pro Pata de Urso. Carisma. Nossa, carisma. Eu também, tá congelado. Ele tá congelado. O Gabriel tá congelado. Ele tá congelado. O Gabriel tá uma pedra de gelo assim, pendurada. Tá explicando por que ele tá grudado na parede. É mesmo? A sandália grudou lá dentro. Mas tá lá que kit saindo assim, ó. Tem o pescoço pra fora. Primeira que eu vejo que sai, ó. Agora, e depois? Se eu posso usar essa habilidade de novo. Não, por dia sim, eu peço escuro. Uma vez a cada descanso novo. Não. Quer saber se você pode usar isso no mesmo turno? Mais uma vez. Eu acho que pode. Três testes de resistência que falhou. Deve usar um novo valor. Recupera os usos dessa cidade com descanso longo. Eu não sei se você pode usar até três vezes dela. Eu posso usar três vezes dela, mas não tem limite por nada. Porque ela não gasta nada. Não vou lá não, tá passando isso. Se você curar eu e a Lili, porque se ele